Charlie Papa. Voice 3-1-2. Echo Echo India November. Respondi, Otan 3179, cruzando 1200 na saída da... Controle Salvador, trip 5384, da PUCA. Exato, desfile da PUCA, trip 5384.